quando me deixou eu nem sonhava em terminar. Da turma do cinema eu passei pra tomar do bar. Daqueles que bebem só pra lembrar e depois jurar chorar. O tempo passou, passou, tudo mudou, mudou. Da sua boca eu já nem lembro do sabor. Mundo girou, girou, girou, rodou, rodou. Desaprendi a te chamar de meu amor. Sofrendo não é bom.